operadora se ne abbiamo preso o no. Non si che se ne abbiamo preso un 1. Se lì resta una nave, poi spara taxi, se ne abbiamo preso un 1. Localizador é Glider, está no 6250. Estou na 6250, sempre estou na frequência 18095. 395, bom dia. Confirmo controle. Comandador, bom dia. 354 e Bruno, acertou. 354-14, autorizado táxi via Alfa, repartindo a Juliette. Autorizado táxi via Alfa e vai reportar antes do RTL, 5414. Novembro, Yankee Mike, confirma sinal de pouso em Feira de Santana. E 5414, autorizado ingresso na Juliette para a remota 14. Autorizado ingresso na Juliette para a remota 14. 5414. Confirma para todos a base, deixa na minha 31. 330 de autonomia, da avião com 1,5 a base. Na 6311, autorizado táxi via Índia Alfa, ponto de espera, semi torre 118, decimal 95, QNH 1023. 023, fala Salvador, bom dia, gol 1923. Agora por entrega das posições. Se solicitou que as condições, é isso? Afirmo. Não recebeu o agis? O agis está com a formação para a Bahia, das 11h40. Bahia. É ok. O que muda só no agis ali é só a temperatura, acho 27 graus agora. O vento permanece, ok? E o altímetro também. Obrigado. Só a temperatura agora que mudou, permanece o resto da informação. A gente vai atualizar agora, grato aí pela informação. Nada. Patango Lima, Quilo Zulu, serviço radar terminado, 60 milhas, sudoeste do VOS Salvador, chame Lelos na frequência 120.1. Você não pera só? É o 6250, senhorita, livrou na Alfa, bom dia. Seu nome é 6250, pedido a táxi via Alfa, repartindo do Juliette. Alfa, importante, senhor Juliette, 6250. O 6250, autoriza o ingresso na Juliette para o gate 2. Juliette 02, o 6250. Sua portadora. Na parte do circuito, o Mike Papai, mano. Confirmo controle. Mike Papai Lima passando parte do circuito. Salvador, o 1073 está no 1 para pushback acionamento. 1073, autorizado push acionar, pode voltar para ataque. Reportar ataque, 060. 360 na Dael, pode voar a Dael, Olinda, senhorita? Né, 6311, mantenha o perfil de saída. Vai manter. Itapuã pro regresso, Mike Papai Lima. Lima Papai Lima, Mike Papai Lima, chame torre na frequência 118.95. 6895, boa. Salvador, um bom dia. Eu vou 1397. 1397, informa até o número 2 para cópia. Ok, aguarda. 1397, confirme ciente da informação Quebec. Afirmo. Dono 983, autorizado Salvador para Guarulhos, via UP Zulu 16, até Bravo até o Zulu, após direta Trivi, após, de acordo com rota do plano de voo, decola pista 10, primeira curva direita da EL, saída da EL Leda após Bridge, transponder 5050, nível de voo 360, controle de frequência 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 13.0, via rota do plano, pode falar de curva direita, saída da EL, transponder 5050, controle 120, decimal 8. 1993, confirme saída da EL, Leda após Bridge. Da EL, Leda, Bridge. 1993, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Aguardará o 993. Bono 073 para o táxi no 79 a bordo, 2h50, alterna confirma. Bono 973, autorizado táxi até ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame torre, frequência 118, decimal 95, altímetro 1023. A ponto de espera chama torre 1895, confirme? Zero, 73 a 5. Gente, obrigado, bom dia. Sim, para o sol. Papá Romeu Lima, confirme parte que se encontra, área de sobrevoo e pista que irá decolar. Triplo Papá Romeu Lima, ciente, aguarde cópia. 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Pronto, corre. Escuta. 1397, autorizado de Salvador para São Paulo, via UPS 16, após, de acordo com a rota prevista no plano de voo, nível 360, decola pista 10 após primeira curva à direita da Euleda, após bridge, transponder 5056, frequência do controle 120, decimal 8. Exato, São Paulo, Congonhas, 360, antes do 16, decoladão no zero pela direita, da Euleda Bridge 5056208, Luna 397. Luna 397, cotejamento correto, reporte pronto para puxa essa na... Portaria. Papa Romeu Lima, confirme uno, mantendo o nível 1.000 pés, a altitude que irá manter? Gente, Triple Papa Romeu Lima. Papa Romeu Lima, confirme correção. Pronto, cópia. Papa Romeu Lima, autorizado sobrevoo local. Mantendo 500 pés. Decola pistão no 7. Curva à direita. Litoral sul. Transponder 0140. Controle frequência 120.8. Controle Salvador, bom dia, Gol no 073, decola perfil da Euleda, passando 1.500. Gol no 073, contato radar, autorizado saída da El, sub e mantenha nível de voo 340. 340, autorizado no 073. Para acionamento e táxi, chame torre, frequência 118.95. Salvador, muito bom dia, do Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Cliente na informação, Quebec, no ponto de altitude. Tango Zulu, acione a identificação. Acionando a gente agora, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, mantenha-se em condições visuais no corredor Caça-Prego, desça para 1.500 pés, ajuste no 023. Está confirmando, o Tango Zulu está mantendo o nível 090, ponto perfeito, bom início. Do ponto de audição. Juliette, Tango Zulu, ciente, desça para 1.500 pés, ajuste no 023. Mantenha-se em condições visuais no corredor Caça-Prego. Eu vou afirmando, senhora. Eu estou no instrumento. O plano foi feito com o recurso. Então teria que ter seu instrumento, não estou cancelando o plano não. Seguinte, Juliette Tango Zulu, mantenha nível de voo 090, voe na proa de duna. Positivo, na linha da proa de duna, nós temos o... Informativo. Então 991, aguarde cópia. Aguardando. Frequência livre. Gono 260, autorizado chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 023. 050, aqui é Beca. Para acionamento, vai acionar na posição e posterior pushback. Gono 397, autorizado push acionar, reporte pronto para ataque. Reporta pronto, autorizado 397. Gono 397, confirmando, irá acionar após iniciar, reporte para sinal. Iniciando o push, Gono 397. Ok, a gente vai reportar então. Salvador, muito bom dia. O triplo Papá Romeu Lima decolou da 17 na sua escuta. Controle Salvador, o triplo Papá Romeu Lima. Papá Romeu Lima, mantenha-se em condições visuais no corredor Axé, a 1.000 pés, reporte no farol da barra. Vai reportar no farol da barra, se autorizado, mantém 500 pés, senhora. Mantenha 500 pés, Papá Romeu Lima. 500 pés, Romeu Lima. Gol no 073, chame o centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 25133.25 no 073. Juliette, Tango Zulu, desça para 2000 pés, ajuste no 023. O 2000 pés, 909, confirma. Ajuste no 023. Ajuste no 023, para 2000 pés, Tango Zulu. Gol no 260, reduz a velocidade para 2009. Nossa, 200, pode ver. Aguarda nessa aérea, operador de Tigre aqui na posição 6, agora não retirou. Gol no 397, informe, pronto para o push. Mostra. 4207, autorizado chegada bom, desça para nível de voo 050, ajuste no 023. Já estamos no controle. Escuta para chega. Intenção de pouso na 10 ou na 17? 1 no 0. 1 no 0? Positivo. Gente. Afirmo. 9911, autorizado em Salvador para Fortaleza via Frotia, direta após, de acordo com rota de voo, né, cola pistão 1-0 após curva esquerda, saída Momo transição Frotia, nível 310, transponder 5046, controle de frequência 120.8. Da curva esquerda, autorizado 310, da Momo Frotti, o transponder 5046 e o controle 120.8, total. Afirmativo, Guardião 01. Agradeço. Proti, DCP Abucu e Fortaleza. Já estamos prontos para a posse funcionar. Afirmativo, pátio 3, reporte quando pronto para o táxi. Reportado para o táxi. O marcador, a intenção vai ser modificar e pousar na 107. Sim, reporte para a modificação do plano. Positivo, temos o...